rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Number 3. Ele encantou demais. Pop Hits. Number 2. It's love. We saw that it's forever. Pop Hits. Number 1. You make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on. As 5 melhores. Pop Hits. Balas Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Os deuses do amor estejam a te proteger.

best and most listened network, Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Como você está, baby? Tudo na paz de Deus? Hoje é sexta-feira e eu desejo que seu final de semana seja perfeito, bem como o mês de outubro que está começando. Hoje, dia 1º, e eu tenho certeza que você terá um mês sensacional. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Rolou aí a primeira edição do Dia do Pop Hits. Aqui na sua rádio favorita, você conferiu os 5 sons mais votados na manhã no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou com Kate Perry, Teenage Dream. Número 2, Train, If It's Love. No terceiro lugar, Natty Roots, Você Me Encantou Demais. Número 4, Brandon Flowers, Crossfire. E na quinta colocação, Rihanna, Only Girl in the World. Afinal, se é sucesso, é Target. E no Pop Hits, é você que manda. Clique aí em targetw.com, porque à tarde pode estar tudo diferente. Aproveite para conferir também absolutamente o melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. As melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. Logo mais à tarde tem outro Pop Hits. Não perde, baby. Até já. E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.